não paro de olhar. Quando eu te vejo passar na Glock da tua cintura, que eu quero sarrar na Glock da tua cintura.